assim que se faz. Yeah, yeah, yeah. Volta atrás, fraqueza jamais. A nossa luta é sua luta pro futuro a mais. Enquanto não pego no sono, penso nos problemas, em tudo, no que fazer com as surpresas do mundo. No desespero de um irmão, sem trampo, sem nada, com dignidade. Na mesma caminhada, sem perspectiva de melhora, sem conforto. Sem Nike Shock no pé, sem relógio, sem ouro. Sem sonhar muito vai, sem felicidade. Honestidade sempre tem, de retorno nada vem. É verdade, Deus tarda, mas não falha, eu já ouvi. Mas muitos cansam de esperar, eu vejo por aqui, é triste. Os olhos vê o que não quer sempre. Só vejo os mano pegando brisa diariamente. Levanta e faz a mente, se mata e não sente. E quando acorda já é tarde, infelizmente. Viver parado no tempo, sem sair do lugar. Não faz um corre do nada, não para pra pensar no que quer da vida e no que pode ser feito. Se acha bom como tá e deixa desse jeito, mas vive reclamando que nunca teve uma chance. O mundão tá aí, tudo está a seu alcance, mas não corre atrás, não tem disposição. Chega de sonhar, irmão, me vira ladrão. Tô consciente que a vida do crime não é brincadeira, porque eu tô firme, eu te pergunto e você tá firmeza. Qual sua paz? Corra atrás, assim que se faz. Yeah, yeah, yeah. Volta atrás, fraqueza jamais. A nossa luta é sua luta pro futuro a mais. Com sua paz, corra atrás, assim que se faz. Yeah, yeah, yeah. Volta atrás, fraqueza jamais. A nossa luta é sua luta pro futuro a mais. E às vezes paro pra pensar pelo que já passei, nas amizades que perdi, nas que conquistei. Dos manos que se foram e deixaram boas lembranças, que sempre é relembrado conversando na banca. Me traz uma saudade do tempo que passou e nunca mais vai voltar. O que passou ficou. É engraçado, o mundo gira e dá tanta volta. Só serve de lição e só não aprende quem não gosta. Me lembro da escola, da função das mina. Encanava aula pra ficar lá na esquina. E nem aí pros B.O., ó, só no movimento. A vida que me leva e eu tô conforme o tempo. Dá uma saudade dos momentos bons da vida, do futebol com os aliados, daquela mina que sempre foi firmeza. É que hoje sem notícias, coisas da vida, macho que cicatriza. Como é que tá, eu não sei, eu fico aqui pensando. Olho pra trás e me lembro dos meus planos. Como sonhar é bom e ainda não paga nada. Só que não sonhe falso, se esforce e nunca para. Nunca desista, insista enquanto não der certo. Não seja um derrotado, derradeiro, seja esperto. Se você é periferia, sabe o que eu tô falando. De exemplo ruim é o que não falta, qual o seu plano? Com sua paz, corra atrás, assim que se faz. Yeah, yeah, yeah. Volta atrás, fraqueza jamais. A nossa luta é sua luta pro futuro a mais. Corra atrás, assim que se faz. Yeah, yeah, yeah. Volta atrás, fraqueza jamais. A nossa luta é sua luta pro futuro a mais. Mano, é só preocupação que vem na mente. Quando você para pra pensar no que vai vir lá na frente. Na madrugada, mó insônia como agora. Tem mano que não aguenta o choque e apavora. Destrói família, mau exemplo pro pivete. A mãe que chora perca e pra mulher, marido ausente. Querer não é poder, e quem pode mais chora menos. Relato envolvendo como os manos tão sofrendo. De dentro das muralhas, parceiros sem palavras. É o que não falta lá dentro, sangue bom da quebrada. Jamais vou criticar os manos do mundão, porque tem vários aliados nessa situação. Que vira e mexe, sempre trinco com os parceiros. Mando uma carta, um cigarro, daquele jeito. É, mas é difícil, tem cara que vacila. Que tem tudo na mão e de repente, ó quem diria. Mais um matriculado na casa de detenção. Fazer o que, meu? Se o crime é ilusão. Só quem é sabe, por isso não me intrometo. Vivo o meu trilho e por isso eu não me arrependo. Porque aprendi a ouvir os conselhos da coroa. E aquele que ouve só tem a ganhar coisas boas. Meus sonhos estão de pé, cabeça erguida é a meta. Será que sua intenção também é essa? Com sua paz, corra atrás, assim que se faz. Yeah, yeah, yeah. Volta atrás, fraqueza jamais. A nossa luta é sua luta pro futuro a mais.